Hello World! Está começando mais um Geek Geek! Uhá! E hoje o nosso assunto principal será... Como gastar tempo. Inutilidades da internet. Com certeza, com certeza. Mas antes vamos para a nossa leitura de e-mails, né? Isso. Que não necessariamente são e-mails, mas dependendo do ponto de vista... A gente não tem e-mail mesmo. E nem vai ter. É. De e-mail. Não, vamos mudar o nome disso. Recadinho dos Geeks. Nossa, que coisa mais gay. Não, coisa mais Mac. Coisa mais Mac, recadinhos de Geeks. Cacetada. Ah, vamos ler o recado logo. Vamos ver o que os ouvintes mandaram. É isso aí. Bom, vamos lá. Bom, o Rafa comentou no nosso segundo podcast. Diga-se de passagem, já está atrasado esse comentário nosso. Já, mas a gente já foi olhar esse depois que tinha gravado o terceiro. Bom, ele assinou, bom, ele gostou, ele disse que gostou muito, assinou o feed, então isso quer dizer que gostou mesmo, né? Ah, verdade. E o outro, cadê o cursor? Ah, aqui. É o Peter. O outro que mandou recado pra gente no Geek Geek Urra 3 foi o Peter, do blog peter-kernelpanic. .blogspot.com. Diga-se de passagem, um blog muito legal, bom, né? Legal. Um blog pessoal. Aliás, assim, já adicionei o feed do blog dele, já no meu muito Google legal. Reader. É, o último post que ele mandou no blog dele foi sobre podcasts que ele ouve. E o Geek Geek Urra não tá lá ainda. No próximo vai estar. No próximo não só vai estar, como tem que estar. Né, Peter? Se você quiser entrar em contato conosco, tem a nossa comunidade no Orkut. Tem o meu Twitter, o Twitter do Charles. Tem... Você pode... Ah, sim, outra coisa. Se você quiser mandar um comentário pra gente ficar mais fácil, pro Geek Geek Urra, você no Twitter coloca Jogo da Velha GGH. E a gente tem como pesquisar isso mais facilmente. É, e daqui a pouco nós vamos ter a nossa comunidade no Ning, né? Graças à insistência do Pablo. É, não. Finalmente eu mostrei o Ning pro Charles. Daqui a pouco a gente vai parar até no Jamendo. No Jamendo. Vamos no assunto principal, né? Vamos falar um pouquinho das notícias da última semana. Charles, lembra daquela vez que a gente estava fazendo o BetaCast, que um jovem fez uma pesquisa por conta própria, acho que um jovem de 15 anos, relacionando marca-passo com iPods? Lembro, né? Sim. Aí fizeram um estudo, mas a rigor, né? E descobriram que os fones dos tocadores digitais podem atrapalhar os marca-passos. Tá, mas tem fundamento isso? Olha, eu... Ou o carinha disse. É, um carinha disse que o problema pode ser que os fones atrapalham o ritmo do marca-passo. Ah, tá. Deve ser por causa do ímã, sei lá. Se o marca-passo tiver um ritmo compatível com o de forró, eu só posso ouvir forró? Não, isso é simples. Por exemplo, se você quiser dar uma acelerada no batimento cardíaco... Vai você pra um trance, psytrance. Psytrance, heavy metal. Se você quiser mais calmo, vai ouvir Mozart. Não, isso é... Agora, se você quiser morrer, você ouve Calypso. Ai, não, tem um pior. Pepe Moreno. Pepe Moreno, tá puto. Próxima notícia. Trojan se espalha por sites de poker online. Eu não jogo poker. Você eu também não, então me interessa. Dane-se. Próximo. Próximo. Spam é lucrativo mesmo com pouca resposta. Diz cara, você imaginava isso? Você acredita que eu li isso ontem? Você imaginava isso? Tá, mas uma vez, eu acho que já devo ter até contado isso aqui. Um cara, a gente resolveu fazer um spam na empresa que a gente tinha lá em Brasília. E aí, cara, um cara que recebeu esse spam, mas ligou xingando a gente tudo, cara. Falando que ia processar, que não sei o que lá mais. Ah, meu Deus do céu, sei lá. Ah, eu sei lá, eu acho que eu prefiro não correr o risco desse 0,0001%. Hein? Mas assim, sabe que quando a gente falou em voltar com o podcast, eu tava pensando em... Fazer um spam? Eu acho que ainda tem a lista guardada ali de 45 mil e-mails. Não, eu tava pensando em fazer um teste. Sei lá, fazer uma propaganda de um produto meio absurdo e mandar pra ver quantas pessoas voltam. É? Viagra. Viagra? Viagra não. Genérico. Vamos fazer, sei lá, tire fotos com seu monitor. Ou, sei lá, tratamento contra o usuário Mac. Nossa, mas isso... Ia revolucionar, né? Ia revolucionar, caramba. É, você tirar a maquiagem do usuário Boa Mac. Boa pergunta, a pergunta que não quer calar. Será que o usuário Mac usa maquiagem? Maquiagem. Nossa, podre. Que tosco. Próxima. Killers essa semana aí, de novo. Qual? Não, e essa semana tem muito. Essa semana tem muito. Primeiro, nós temos o PlayStation 2 Killer da Tectoy. Ai, ai, ai. não é aquelas coisinhas lá que tem... No lugar de botar o CD, você abre e tem um encaixe pra cartucho, não, né? Não, pelo contrário. Não tem entrada pra nada. Como assim? Não tem entrada pra cartucho, não tem entrada pra CD. Como? É o Zeebo. A Tectoy vai lançar um console que não tem cartucho, não tem CD. Ah, que ótimo. Né? Não deve ter jogo também, não deve ter nada, né? Vem com 5 jogos internos, vem com modem 3G. Vem com 5 jogos internos. Entre eles, Tetris, Arkanoid, Pac-Man e Breakout. Esse eu não conheço. Breakout é aquela do... Da raquetinha? Da raquetinha. Esse videogame da Tectoy, na realidade, vamos para as desnotícias, é um remake do famoso telejogo da década de 70. Não, mas sério, vai ter Quake, vai ter... Mas como que vai colocar isso aí? Tem um HD? O que que é? É, ele tem um HD interno no site da empresa. A empresa não revela detalhes do hardware, né? Uhum. Interno. Só fala que o chip de vídeo é da Qualcomm. Mas isso é o quê? É uma iniciativa... Brasileira. Brasileira ou tá baseado em algum outro console? Não. Iniciativa brasileira e vão licenciar pra fora. Olha só. Quem que vai desenvolver jogo pra isso? E aí, em geral, vai desenvolver jogos, uhum, né? Já tá prometido um jogo de futebol pra ele. Grátis, dentro do negócio. Tá, não me interessa futebol. É, jogo de tiro em primeira pessoa, Quake, né? Me interessa. Vai vir, acho que Crash Bandicoot vai vir também. Sei lá, uns joguinhos lá, sabe? Aí sim, ele vem embutido com o modem 3G. Você compra créditos pré-pagos, ou no cartão de crédito, ou com boleto bancário. Você compra os jogos que vão custar entre 9 e R$29. Oh, cara, legal. E você baixa pela rede 3G, sem pagar nada mais, só o preço do jogo. Eles devem ter algum contrato com operadora. Pô, legal, cara. Isso pode dar certo, hein? É. Só que assim, eles estão prometendo uma qualidade que vai ser entre o PlayStation 1 e o PlayStation 2. E prometeram um preço de R$700, que é muito caro. Muito caro, cara. Muito caro. Muito caro. Mas... É? Cara, quem por sabe? R$700 eu compro um PlayStation 2, mando desbloquear. Aliás, R$500, né? É. Compro um PlayStation 2, mando desbloquear. Aí pega, baixa jogo. E doa a quem doer, arda a quem arder. Vou encher de jogo pirata. É videogame velho mesmo, né? Não tem. Ah, tem o Google Killer também. Também é outra coisa que não, não existe. Funciona. Não, então, não existe. Não, acabou. Mas é que tá. A graça de você falar de killer é justamente isso. Porque eles falam de killer justamente uma coisa que... Cara, isso aí é o Google Killer? Google Killer. É o Google Loser. Aqui, ó. Não, mas esse aqui vale até como dica. RefSeek.com. RefSeek, ele é um site de buscas, só que ele ignora tudo quanto é site comercial, sabe? Então é interessante. Isso é bom. Né? Assim, não é um Google Killer, que nem a notícia. Nada que o Google não possa fazer em 10 minutos, né? É, nada que você não possa... Aliás, já deve ter, é só você usar um comando. É. Não tem, aliás, tem no Google aquela busca acadêmica, não tem? Tem. Então pronto, acabou, não, não então, precisa pronto, desse próximo. Site. Ah, sim, agora a última notícia que a gente tem que falar. Nós, como goianos, nós moramos numa cidade pequena, que é bem no meio entre Brasília e Goiânia. Mas é pequena. É quase um fim do mundo. Não temos acesso a muitos eventos de tecnologia por aqui. É, né? Verdade. Né? Brasília e Goiânia tem eventos de tecnologia, vez por outra, mas não, também não é tanto quanto o litoral. Uhum. Mas nós teremos uma coisa para fazer, algo que nós poderíamos fazer uma cobertura. E vamos fazer a cobertura. E nós vamos fazer a cobertura, deve ser ano que vem, eu acho. Coisa que blogueiros do litoral não farão. Exatamente. Blogueiros paulistas não farão. Não farão. Simplesmente, a maior loja de tecnologia do país vai abrir em Goiânia. Assim, eu não tô querendo jogar mal olhado, né? Mas por que eles vão abrir em São Paulo? 3 mil metros quadrados. Isso é praticamente um Walmart da informática. É. Ó, vai ter... Deixa eu ver não, aqui. 3 mil metros quadrados não é muita coisa, não. É, mas é a maior loja, ué. Mas... Se é a maior loja, vai ser a maior... Cara, Walmart, cara, isso tá me cheirando tapiação. A maior loja de informática da onde? Do Brasil? Do Brasil, em tamanho. Vai abrir em Goiânia. Em tamanho físico. Tá, vai abrir em Goiânia. E essa maior loja tem 3 mil metros quadrados? É, ué. A não ser que você conte a Santa Evigênia como uma loja só, mas é a maior loja de informática do Brasil. Ah. É, bom, aqui ó, entre as coisas que eles falam que vão ter, é o seguinte, a empresa é CTIS. CTIS, é a CTIS que vai abrir lá? CTIS, conhece? Conheço, tem duas ou três lojas em Brasília. É, eles têm loja em Brasília mesmo, então vai abrir lá. Inclusive a CTIS, há algum tempo, ela já está trabalhando na área de desenvolvimento de software também. Ah. E inclusive eu já tenho um amigo que trabalha lá, ele é gerente de projetos. E, pasmem, cara, ela está mais evoluída do que uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, cara. É? Uhum. Ó, legal, hein? Que essa empresa foi comprada, eu acho que 70% dela foi comprada pela Mitsubishi. Essa empresa é rival da CTIS. Uhum. E agora está quase falindo. Tem um amigo que trabalha lá também. E ele ainda não foi mandado embora porque ele tem algumas certificações Java. Tá, e agora com essa crise, hein? Ah, cara, a crise não me atinge. Nada chega em Abadiânia. Crise. Ações da Google caem abaixo de $300 pela primeira vez desde 2005. A Oi, aqui no Brasil, pediu mais um ano de prazo para pagar pela rede 3G pro governo. Xerox fecha a fábrica e demite no Brasil, lá em Manaus. Ainda existe isso? 86 pessoas foram demitidas. A Aiko... Ainda existe isso? A Aiko anuncia 250 demissões aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda existe isso. Mercado celular vive a pior fase desde 2003. A crise afeta os negócios da Cisco. Ó, LinkedIn corta 10% dos funcionários. E a Nokia vai demitir 1.820 empregados. Nos tempos primórdios, antes de haver conexão, nós procurávamos o que fazer no computador. Corríamos até a banca para comprar um joguinho antigo que rodasse em nosso sistema arcaico. E bem arcaico. Aquelas revistas cheias de jogos em versão demo. Nossa, é 100 jogos para computador. É. Então a gente procurava meios de preencher nosso tempo no computador. Hoje em dia, em era de conexão, nós corremos atrás de maneiras de não gastar o nosso tempo. É verdade. E aqui nós vamos dificultar a sua vida. É, citando alguns alguns sites e serviços aí que para você gastar o seu tempo na internet. Tá, todo mundo sabe que o top 3 dos serviços inúteis da internet é, primeiro lugar, Orkut. Sim. Segundo lugar, aliás, eu acho que o primeiro e o segundo lugar tá disputado aí com o MSN e Orkut. MSN e Orkut. E logo na terceira posição, o YouTube. Uhum. Mas, caro ouvinte, isso não é só isso que tem de isso inutilidade. Isso é apenas a superfície. Isso é apenas a ponta do iceberg. Nossa, quanto... Quanta coisa batida. Que dramático, né? Que dramático. Tem que pôr uma música dramática aí pra acompanhar. Procurar viral de filme. Cara, se você for procurar material sobre o Cloverfield na internet, eles começaram a fazer viral do filme uns 2 anos antes, eu acho. Caramba. E tem muita coisa. Fizeram um site de empresas fictícias. Você viu um viral que fizeram de um filme brasileiro, de uma mulher que ia se casar e tal? Qual? Cara, é o seguinte, a mulher se vestia de noiva, ia pra rua defamar o marido, o suposto noivo que deixou ela no altar. Entendeu? E ficava defamando vestida de noiva no meio da rua. Resultado, ela foi parar no programa da Luciana Gimenez e só então que ela falou que era tudo um viral pra promover o filme. Né? Agora, eu acho que saiu pela culatra, porque eu lembro exatamente do que aconteceu, mas não lembro o nome do filme. Por quê? Chamou mais atenção pro viral do que pro nome do filme. Uhum. Mais ou menos igual a formiguinha de uma marca que eu não me lembro. Era uma marca de som. Que tinha umas formiguinhas que saíam voando. Ah, é? Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tum, tum, tum. É, e as formiguinhas, yubá, yubi, saíam voando, né? E era legal chamou mais propaganda. Atenção para as formiguinhas do que para a marca, eu não lembro. Era da Sanyo? Cara, não lembro, para mim era Toshiba, sei lá. Então, assim, né? Pronto, uhum. Assim, não... É, deixa esse assunto também para uma próxima ocasião. É, né? A gente pode fazer um só sobre marketing de guerrilha, viral, uhum, né? Isso é um assunto exatamente. Bem geek. E eu não sei qual que é o filme da vez que tem viral, que tem um auê na internet. Eu acho que agora, não, o último que teve um auê muito grande na internet foi Batman, desde a morte do Heath Ledger. Ah, é verdade. Até o lançamento foi muito forte, eles fizeram uma campanha muito forte na internet. É verdade. E foi legal acompanhar. Ah, falaram isso, ainda não assisti. Eu também não. Ah, droga. Outra coisa pra gastar o tempo. Ah, tá. Tem agora o Akinator, né? É. Ou Devinator, sei lá como que se pronuncia isso. Cara, meu Deus, cara, eu tô pau da vida com esse... Bom, é um gênio que alguém aí no mundo criou, né? Um site de um gênio que adivinha em quem você está pensando, né? Ele vai perguntando. Não precisa ser famoso, pode ser qualquer um. Sua mãe, seu pai, sua tia. Você. Né? Ele? Cara, eu comecei a testar aquilo. Bom, então eu pensei no Wolverine. E fui respondendo as questões lá que ele me perguntava. Ao final de exatas, eu acho que 14 questões, cara. E ele vai e exibe a imagem do Wolverine na tela. Eu falei, não, isso é trapaça. Isso é trapaça, eu vou pensar outra coisa. Eu pensei assim, bom, vou pensar no He-Man, né? Pá, acertou o He-Man. Eu falei, não, cara, não tem lógica. Então tá, vamos apelar aqui, vamos pro... Nível 2 de apelação, Papai Smurf. Comecei, pum, exibiu o Papai Smurf na tela. Falei, bom, agora eu quero ver. Eu quero ver se ele vai acertar agora. Pensei na Maísa, aquela menininha que apresenta o Bom Dia e Companhia aos sábados e que tem entrevista com o Silvio Santos, né? Oi, vamos, pergunte a Maísa. E pensei na Maísa e fui respondendo. Cara, adivinha exibiu tudo. A foto da Maísa, cara. Então se você... Quer experimentar, se você ainda não conhece o que eu duvido, que tá sendo bem divulgado isso aí. Tá, virou viral. Acesse lá, akinator.com, né? É. Ou acessa nosso blog e clica no melhor, link. É melhor, acessa lá e clica no link. Cara, pode pensar em qualquer coisa. É, teve um funcionário aqui da empresa que falou, não, eu vou pensar em um aqui que ele não vai adivinhar. Então ele pensou num personagem de mangá, mas não é um mangá que todo mundo conhece, que é uma coisa bem assim, né? Otaku. De otaku mesmo, né? E ele pensou, cara, acertou. Ele ficou... Ó, minha irmã pensou no Minha irmã pensou no Getúlio Vargas, ele acertou. Olha isso. A gente colocou o Garibaldo do Vila Sésamo, ele acertou. Ah, cara, joguinhos em flash. É. Pra que mais inútil do que isso? Cara, eu tenho cliente, não cabe aqui citar nomes, até porque ninguém conhece e é antiético da minha parte, mas eu tenho cliente que simplesmente não faz mais nada da vida a não ser jogar joguinhos em flash. É, de vez em quando aparece um computador aqui pra arrumar, às vezes tem que formatar. Ó, oh, não vai apagar meus joguinhos em flash não, né? Como se o jogo estivesse no computador, né? Ah, sei lá, às vezes ele salvou nos favoritos. Aí ele sabe o que é favorito, né? E aquele cliente que chega e fala assim, ó, oh, é, quando você formatar o computador, você vai instalar o Orkut? Ai. Aí pra não, né, assim, deixar o cliente sem graça, né, eu falo, não, vamos sim. Quer que instala o Google também? Não, vai até a Wikipedia de brinde. Ixi, não sabe pra pesquisa, pra pesquisa escolar. Rapaz, cara que é viciado em joguinho em flash vai saber o que é Wikipedia. Não, tem muita coisa inútil. Não, sem falar daquelas coisas que você baixa da internet, né? Tipo Frets on Fire. Bom, Frets on Fire é um... Guitar Hero Killer. Então, assim, tem um material muito grande de músicas na internet pra você poder baixar e tocar com o seu teclado. O bacana do Frets on Fire é que você pega o teclado e segura ele na posição de uma guitarra e você usa F1, F2, F3, F4 e F5. Para as cordas e o Enter para bater a nota, né? Uhum. Então, é, assim, realmente, é uma coisa inútil. Muito inútil, mas que dá para passar umas boas horas ali tocando. É legal. Não, tem vantagens sobre o Guitar Hero. Que você ouve a música que você quer, você toca o que você quiser. Ah, é verdade. Sabe o que eu tava tocando lá em casa? Ah. Coldplay. Onde é que você ia ter Coldplay pra Guitar Hero? Nunca. Nunca. Eu tava tocando lá. Agora, uma dica legal é que se você tiver 3 mouses e um teclado, dá pra desmontar e fazer uma guitarra, cara. Eu fiz a guitarra. 3 mouses e um teclado? 3 mouses e um teclado. Peraí, os 3 mouses é pra você fazer um F1 até F5, é? Exatamente. Você tira os botões do mouse e aí depois você desmonta o teclado e mapeia na plaquinha dele e você liga nas teclas, entendeu? E fora isso, você pode colocar teclas adicionais pra iniciar o jogo e tal, né? Então, assim, eu tenho a minha guitarra, eu peguei a serra tico-tico, cortei um pedaço de madeira, fiz o formato de uma guitarra, né? Você já viu aqui. Uh-huh. E tá na versão beta. Eu ainda não mexi mais, porque, na realidade, você precisa de um teclado USB pra fazer isso, porque ele consegue assimilar mais teclas simultâneas. O PS2 tem um limite de teclas simultâneas que me parece que é 3 ou 4, sei lá. Inclusive eu enfrentei problemas em algumas músicas com isso. Mas então, o USB você consegue mais teclas simultâneas. Então se alguém tiver interessado em saber como é feito uma guitarra utilizando 3 mouses e um teclado, né, pode deixar uma mensagem lá que eu vou tentar ajudar. A gente pode mandar. Cara, mas é muito bom. Aí na palheta eu peguei um fio, liguei uma palheta de alumínio, batendo numa chapa de alumínio também, então eu vou fazendo a posição das notas aqui, ó, e vou batendo a chapinha, fazendo a função de Enter, muito bom. Então é isso aí, se alguém tiver dúvida, quiser aprender a fazer, manda um recado lá que eu vou tentar ajudar. Nossa, meu Deus do céu. Twitter é outro ralo de tempo. Aliás, o que rola no Twitter é essas besteirinhas legais da internet, que nem o Magneto. É aquela coisa, é um monte de informaçãozinha legal, mas que na maioria das vezes não passa de uma informaçãozinha legal, né? É. Olha, e na verdade o Twitter, ele tá fazendo alguns blogueiros migrarem, né? Por exemplo, Internei. Um dos dinossauros do blog no Brasil, né? Ele... Oh, a atualização do blog dele é assim, tipo, uma vez por mês. Agora no Twitter, toda hora ele tá lá tweetando. No Twitter ele tá lá direto. Cara, mas você sabe que o Internet me passou algumas informações legais pelo Twitter? Foi. Assim, não pra mim, claro. Ah, obviamente, sim. Mas como eu estou seguindo ele, o Akinator eu peguei dele. Tem o Labrute que eu peguei dele também. Então assim, ou seja, tudo inútil. Aliás, o Labrute é legal. Labrute é legal, muito bom. É? Labrute é muito massa. Pena que só dá pra fazer, acho que, 4 batalhas por dia, né? É. Na versão free aí você tem que pagar e... E sem falar que é tudo em francês. Francês, cara. Nossa, língua de usuários Mac. Je parle François, mais génial de beaucoup. O podcast também é uma coisa múltipla. Podcast, com certeza. O que tem de útil num podcast que nem o Geek Geek Urra? Nada. Nerdcast. Até Papo Tech é inútil. O que é inútil verdade, você tem no Papo Tech? É verdade. Quer podcast dizer, é uma coisa início, inútil na no internet. Início, né, você tinha o... No início lá do Papo Tech, você tinha algumas séries da... Mantém seu PC saudável e ignorava, porque era muito básico. É verdade. Mas, assim, as de fotos tinham umas dicas legais. Né? Assim, dicas de experiência, mas não é lá, assim, as coisas assim. Mas, de qualquer maneira, cara, você passa uma hora ouvindo uma coisa que agora não você quer algo te agrega mais, nada. Você quer algo mais inútil do que isso? Isso é pra qualquer podcast. Aqueles caras que descobriram agora aquele podcast, ele já tem, sei lá, seus 70 e tantos episódios. E ouve todos. E ele tá ouvindo todos desde o começo. Aquele tanto de notícia desatualizada, aquela... bagaceira toda e... Eu não vou falar nada disso. Cara, ouvinte, é o seguinte, a gente tá falando isso, mas a gente não, nós não estamos nos excluindo dessa categoria. Não, o que a gente tá querendo dizer é o seguinte, é inútil, mas é bom. É bom, é legal. É legal, viu? Quer dizer, se é Torkut, MSN e afins... Cara, internet tem muita pouca coisa útil, cara. É verdade. Pouca coisa útil. Webcomic, outra coisa inútil que tem na internet que é muito massa. O Charles ainda não tá bem iniciado nas webcomics. É tipo o Nerdson lá? É. Uhum. Mas assim, cara, o bom de webcomic é porque acontece o seguinte. Diferente das tirinhas de jornal, que você só pode ler aquela e tudo bem. Uhum. Webcomic, ela tem muita ligação com outras tirinhas, sabe? Eles fazem uma sequência de tirinhas, fica uhum. muito legal. Então não tem jeito, webcomic... Você tem que ler do início ao fim. Tem que pegar lá do antigão. É, ó, minhas favoritas que eu já li todas. Hackles.org, de um cachorro que trabalha no escritório de programação. Ah, é, você me contou essa. Essa é muito legal. Tem um site que tem as traduções, mas o legal do Hackles é que no site original tem a tirinha em inglês e a explicação da tirinha embaixo, com os links. Ele sempre fazia brincadeira com alguma coisa. Tinha os links, muito legal. Death Design, que eu mencionei aqui no primeiro... No primeiro Geek Urra, que é de um cara... Esse é brasileiro, o traço do desenho é muito bom. Ele trabalha numa produtora de vídeos. Ele faz design de vídeo, sabe? Uhum. Muito legal. Nerdson não vai à escola, também é clássico entre uhum. os geeks aqui alguns. Do Brasil. É bom mesmo. Muito legal. E... Irmãos Brain. Irmãos Brain é mais famoso ainda, é um clássico da blogosfera. Esse eu li hoje, parece ser bem legal mesmo. O Id é sem noção. Na realidade, eu não tive muito tempo pra ler essas coisas aí porque eu estava caçando briga numa comunidade do Orkut. Ué, que foi? Ah, cara, sei lá. Eu gosto de ficar caçando briga em comunidades do Orkut. Cara, eu acredito que troll é outra coisa, maneira de gastar seu tempo na internet. É verdade, seja um troll. É. Ou seja, tumultue todos os posts de todos os tópicos e todas as comunidades da internet. Tumultue, você vai ser um troll. É. Cara, mas assim, essas tirinhas que eu mencionei, elas valem a pena você ler todas. E assim, você gasta tempo, Neto. Com certeza, e bota tempo nisso. Tem uma época que a conexão, quando eu tava trabalhando no correio, a conexão tava liberada, sabe? pro ou seja, jogo. Ou seja... Minha produtividade estava em alta. Exatamente. Você estava sendo produtivo. Cara, eu gastava todo o meu tempo livre lendo Hackles. Ou seja, o horário de expediente inteiro, né? Dane-se o cliente, né? Cara, a gente tá deixando passar em branco o clássico da inutilidade da internet, cara. A Deciclopédia. Cacetada! Cara, quase que a gente encerra sem falar da Deciclopédia. Verdade, meu. Não, esqueça tudo que a gente falou, porque a Deciclopédia engole todos, cara. Engole. De longe, o mais inútil da web mundial é a Deciclopédia, cara. Chuck Norris. Dercy Gonçalves, a mãe de todos os Highlanders. Mafagafos. Nossa, mafagafos. Cheiramento de gatinhos. Outro... Cara, entra na Deciclopédia e olha, cheiramento de gatinhos. Meu Deus, cara, do céu. Não tem coisa mais. Os mafagafos também são legais. Cara, olha só, na Deciclopédia tem um tópico lá que é os mafagafos. Então tem lá o bichinho lá do mafagafo, que é uma criatura extremamente perigosa, né? Que pode comer qualquer coisa e, né? E aí depois... Depois de pensarem muito, acharam o antídoto anti-mafagafo, que nada mais é do que as batatas Pringles. Pringles acaba com mafagafos. Acaba com mafagafo. É. Inclusive já vão lançar uma versão spray, né? Cara, entra lá que vocês vão ver. Ah, é muito louco. Aquela piada. Ah, não. Outra coisa que a gente esqueceu da Deciclopédia. Pog. Pog, exatamente. Pog é clássico da Deciclopédia. Todo mundo sabe que é uma técnica de programação, né? É. É Pog. Programação orientada a gambiarra. Gambiarras. Cara, tem uns métodos muito loucos. Cara, eu já programei... A função Megazord. Eu já programei muito usando Pog, cara. Tem o Lone Wolf... como é que é? Lone Wolf Class. A classe Lobo Solitário. Tipo, tá tudo dentro da mesma classe. E lá também tem o Lindomar, o Sub-Zero brasileiro, né? É, no Deciclopédia. Ou a gente pode abrir um quadro, só pra comentar. Aquele golpe lá é o Losango Inverso, né? Losango Aéreo Invertido. Como é que é? Losango Aéreo Invertido. Que ele aprendeu do Pai Mei, não foi? Exatamente, Pai Mei. É. Inclusive, na Deciclopédia fala o seguinte, o Pai Mei, ele sabe todos os golpes, até mesmo os golpes que ainda não foram inventados, o Pai Mei já sabe, cara. Ah, mas que golpe tem pra inventar? Não sei, o Pai Mei já sabe. O Pai Mei também, ele é da raça Shih Tzu, né? É, o Pai Mei é um samurai Shih Tzu. O samurai Shih Tzu do Tibete. Aliás, a gente vai abrir um quadro aqui a partir da semana que vem. Tem que ser, cara, tem muita inutilidade, aquilo é muito bom. É. Sim, material, se você quer fazer um podcast idiota... Nossa. Fale sobre a Deciclopédia. E se tiver um assunto que não esteja na Deciclopédia, você pode adicionar. Exatamente. Né? Né? É, a Deciclopédia, obviamente, que é o contrário da Wikipedia, né? É. Será que tem a Deciclopédia em outros idiomas também? Tem. A Deciclopédia é uma paródia, é uma versão brasileira da Enciclopédia. Enciclopédia. Em inglês. Tá. Cara, depois que a gente falou da Deciclopédia, eu acho que nem existe mais inutilidade depois dessa. A Deciclopédia é a inutilidade more. É. Né? Não, é verdade. Cara, não tem. Não tem nada mais inútil do que a Deciclopédia. Mais inútil do que a Deciclopédia. E é isso. Cara, conseguiu barrar até o Orkut, cara. Barrou o Orkut. Não, barrou não. Barrou, cara. Não, a Deciclopédia é engraçado. É verdade. O Orkut é inútil e sem graça, meu. É verdade. O Orkut é inútil e sem graça. Ó, tanto que... Nossos ouvintes lá, o Rafa e o Peter, que nossos ouvintes até agora que se manifestaram, que a gente sabe que é nosso ouvinte, não entraram na comunidade do Orkut. Ah, é verdade, cara. Né? E tá escrito lá, né? Comunidade do Orkut. Tá lá. É verdade. Né? Uhum. Será que no Ning é coisa diferente? Ah, cara, não sei não. Bom, a princípio eu achei uma coisa legalzinha no Ning lá, mas depois que infoexame foi pro Ning, sei lá. Ah, infoexame é... Não, sabe qual que é o problema do Infoexame? É mídia tradicional. É, ela é séria demais, né? É, sei lá. É porque ela tem que ser séria. Apesar que a gente não é engraçado também, mas... podcast são os Sectoys, autor das músicas originais do Sex on Fire, e podem ser baixadas em www.sectoyswebsite.com. GeekGeekRoom, o podcast é arquivado gratuitamente no archive.org e distribuído sobre Creative Commons. Alguns direitos reservados. Acesse nosso blog, geekgeekroom.blogspot.com.